precioso que Deus nos dá, estarmos juntos na sua santa e gloriosa presença. E eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 12. O tema da nossa mensagem nessa noite é mentira versus verdade. Salmo de número 12, tema da nossa mensagem é mentira versus verdade. Eu quero, neste Salmo, extrair umas lições preciosas que nós temos neste Salmo, quando nós vemos a mentira que predomina, às vezes, uma sociedade, e como que a palavra de Deus, pura, fiel, ela vem para recobrar o ânimo do povo de Deus num contexto caótico, num contexto de crise e de medo. Está escrito na palavra de Deus, assentado como vocês estão, no Salmo 12, assim diz a palavra do Senhor: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? E aí o Senhor diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre, pois todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, certamente, se não todos, quase todos que aqui estão, viram as cenas daquele prédio que foi incendiado na cidade de São Paulo. Nós vimos o desespero de muitas pessoas ali, especialmente de uma pessoa em específico em que o bombeiro, quase se aproximando próximo dele para apanhá-lo, ele despencou. Então, quando veio a ruína, aquele prédio. Talvez se nós olhássemos para uma situação como essa, nós achamos que ali está uma situação em que há legitimidade para pedir socorro. Porque a vida está em risco de morte. Ou quem sabe, numa pessoa que está passando por um afogamento, certamente você já viu, talvez já presenciou em loco, pessoas que passam por uma situação e como elas debatem e, faltando poucas palavras ou balbuciando algumas poucas palavras, pedem socorro. Socorro enquanto está submergindo e tendo ali o seu último ou pouco vigor para gritar por socorro. Mas talvez nós não paramos para pensar quando uma sociedade, aí numa outra situação, em que as verdades ou a verdade de Deus vai sendo atacada, vai sendo como que sufocada pela mentira. Ou quem sabe numa outra situação, quando numa determinada sociedade, o que impera num determinado momento é a injustiça. Ou quem sabe, no contexto social brasileiro, como nós vemos algumas vezes em alguns telejornais, em algumas matérias específicas, como adolescentes e crianças são exploradas sexualmente dentro de um contexto de prostituição. E eu poderia elencar algumas outras mazelas que permeiam a sociedade e parece-me que nós vamos como que nos acostumando com elas. E aí, nós não pedimos socorro, porque elas começam a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, de modo sorrateiro. Eu não estou dizendo que quando uma pessoa está em apuros, não deve pedir socorro. Deve pedir socorro sim, deve gritar sim, deve implorar para que o auxílio venha, se a vida está em risco. Mas e quanto aos valores? E quanto aos bons costumes? E quanto às coisas que estão escritas na palavra de Deus e às vezes são esquecidas do povo de Deus e nós não nos apercebemos da nocividade das coisas que ocorrem, que acontecem, que são faladas no meio da sociedade? Esse texto da palavra de Deus, esse salmo de lamento, o salmo de Davi, que provavelmente a maioria dos intérpretes ou dos exegetas entendem que foi proferido uma oração de Davi por ocasião em que Saul estava perseguindo a Davi, em que Saul, na sua atitude maligna, ímpia, arregimenta homens para perseguir Davi, sem que Davi tivesse feito absolutamente nada, e é dentro desse contexto de homens maus, e que este homem se dirige a Deus, esta oração, e tem da parte de Deus resposta. Louvado seja Deus. Deus escuta o grito sincero de um homem e de uma mulher que se volta para Ele, porque entende que há coisas que não podem ser perdidas. Porque entende que há verdades que não podem ser negociadas. Que a verdade de Deus não pode ser sufocada, e as pessoas comprometidas com isso, com os absolutos de Deus, gritam ao Senhor nosso Deus: socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro, Senhor. Neste salmo, meus irmãos, nesta oração do salmista, neste salmo de lamento, nós precisamos aprender com este homem de Deus, com esta porção da palavra de Deus para a nossa vida. É bem verdade, e você deve concordar comigo, que toda geração, que em toda época, há algum tipo de pecado que é predominante numa sociedade. Eu não estou dizendo, e penso que você entende assim também, que não existem outros pecados que vão sendo praticados. Existem outros. Mas em determinados momentos, uma determinada geração, ela cultiva determinadas práticas de modo mais abundante. Por exemplo, nos dias em que Deus resolveu executar juízo contra aquela geração de Noé, o pecado, existiam muitos outros pecados, mas o capítulo 6 do livro do Gênesis dá conta que o pecado predominante era o pecado da violência dos homens. Ah, pastor, não existiam outros pecados? Existiam. Existia poligamia, existia mentiras. Existia toda sorte de pecados, mas o pecado predominante naquele momento era a violência. O pecado do qual o salmista descreve aqui é o pecado que envolve um dom precioso que Deus deu aos homens, meus irmãos e minhas irmãs. O dom precioso de falar, o dom precioso de se comunicar. Que coisa boa é se comunicar, que coisa boa é falar, é poder olhar nos olhos uns dos outros e nos dirigirmos uns aos outros com palavras que o outro entenda, que o outro assimile. E, entretanto, nesse contexto aqui do salmista, o pecado que predominava era o pecado da má utilização da língua numa comunicação que envolvia falsidade, mentira, bajulação, cinismo. E este homem de Deus geme quando ele vê essa prática. Este homem de Deus geme e fica angustiado quando escuta no seu dia a dia essas muitas vozes que tentam abafar a voz de Deus e a verdade de Deus. Que coisa triste. É quando nós, seres humanos criados à imagem de Deus, utilizamos esse pedacinho de carne que é acercado por essa muralha de dentes para denegrir, para proferir mentiras, para magoar as pessoas, para ferir as pessoas e inclusive para blasfemar contra Deus, pensando que, equivocadamente, que não teremos que prestar contas a Deus. Engano. Falar, se comunicar é uma dádiva preciosa de Deus. Nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que fala. E assim que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos presenteou com essa dádiva, com esse dom precioso. Mas o pecado deu uma outra direção para a utilização desses dons que Deus nos deu. E é dentro desse contexto da má utilização da língua na comunicação e na relação dos homens que o salmista ora a Deus, clama ao Senhor nosso Deus. E eu quero aqui destacar algumas verdades dentro desse contexto de mentira versus verdade. A primeira é a verdade acerca de um grito, uma decisão ou uma descrição. Em terceiro lugar, um desejo, uma resposta e uma confiança. São cinco verdades. Se eu não falhei aqui a memória, né? Mas matematicamente você vai me acompanhando, que eu vou tentar dar conta de todas elas aqui. Então, a primeira verdade, irmãos, um grito: socorro, Senhor. Qual a razão por que este homem está pedindo socorro a Deus? O próprio texto é explicativo. Se você olhar para o versículo de número 1, na sequência ele já apresenta a razão por que ele grita ao Senhor. Por que brota da alma deste homem, do coração deste homem, esse pedido de auxílio, socorro, Senhor, como que estivesse sendo submerso? E ele vai dar conta que o seu grito de socorro tem a ver com a ausência. Já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis que há entre os homens. Note, meus irmãos, como que isso mexia com a alma deste homem quando ele olhava para o cenário, quando ele olhava para o contexto da vivência onde ele estava e onde ele servia e onde ele se relacionava com as pessoas, e ele como que percebe a escassez de gente comprometida com Deus, de gente que teme a Deus, de gente que anda com Deus, de gente que vive para a glória de Deus. Ele olha e não consegue constatar um número de pessoas que permeia também essa sociedade caída e ímpia. Socorro, Senhor, já pereceram. Não há piedosos. Estão perecendo, ou pereceram os fiéis da terra, Senhor. Alguns acreditam que talvez o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, é que os fiéis, homens tementes a Deus, tinham sido dizimados, mortos por conta do testemunho deles na sociedade, dentro desse contexto de homens maus, de homens que utilizam o discurso para criar armadilhas e matar pessoas. É uma situação plausível. Mas também pode ser que, dentro daquele contexto, pessoas que se deixaram, que foram levadas, enredadas pelo discurso da mentira, que cederam, que negociaram aquilo que, no outro momento, elas criam. E este homem, portanto, olha e percebe a ausência, a escassez de gente piedosa, de gente que teme a Deus, de gente que tem fé em Deus, de gente que anda com Deus. Deus, socorro! Mas sabe, irmãos, dentro de uma aplicação, dentro do nosso contexto, é possível também a gente, dentro de uma sociedade pervertida, que está passando pelo processo da degradação moral, espiritual, de que existem piedosos e pessoas de fé, mas que tantas vezes resolvem ficar no anonimato. Estão me entendendo? Elas têm medo das retaliações, elas têm medo das perseguições, das perdas que isso pode acarretar, Porque exigir um posicionamento e uma firmeza diante de um contexto em que há o predomínio da mentira vai demandar ousadia, coragem, de que a pessoa vai ter que sair das sombras e assumir quem elas são, como testemunhas de Deus, como pessoas que têm uma identidade como filho de Deus. E talvez, no nosso contexto da sociedade brasileira, talvez, não é porque exista a ausência de gente piedosa, de gente crente, os templos estão abarrotados, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas no dia a dia, no processo em que a mentira ganha o campo e a mente das pessoas, esses cristãos não assumem a sua postura e o seu posicionamento. E daí a gente começa a pensar que há escassez, que há ausência, enquanto que há, na verdade, é a falta de postura cristã numa sociedade ímpia e má. A filha do meu professor de teologia ingressou no curso de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E no primeiro dia de aula, o professor ateísta, mal, acolheu os alunos, se apresentou e sacou uma pergunta. Alguém aqui é cristão? A forma como ele já havia se apresentado demonstrava o que ele iria fazer com aqueles que professassem a fé em Jesus em sala de aula. E sabe, meus irmãos, naquele ano saiu uma matéria que a população de cristãos da grande BH estava na casa de 28% de cristãos. É muita gente. Em Belo Horizonte tem o que é chamado, conhecido de mega igrejas, inclusive uma presbiteriana. E ela, percebendo o silêncio, a filha do meu professor, resolveu sair do anonimato e levantou as mãos. Eu sou crente. E aí vocês sabem o que acontece, né? O massacre, o rolo compressor, vem para tentar passar por cima, destruir. Mas aquela moça não abriu mão das suas convicções. E para o espanto dela, à medida que ela avançou no curso, ela descobriu que mais de 50% da sala em que ela estava matriculada era de cristãos professos, mas não tiveram a coragem de assumir quem eram naquele dia. Eu espero que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos filhos, para que nos dias que Deus nos dá, tem nos dado, para que na nossa história, na nossa geração, nós tenhamos coragem de assumir e dizer que nós somos da geração dos piedosos, que nós pertencemos à geração dos crentes, daqueles com os quais Deus fez uma eterna aliança. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Assuma, meu irmão, assuma, minha irmã, a sua posição de cristão na sociedade. Não tenha medo. E se tudo parecer conspirar contra você, peça socorro ao Deus da nossa aliança. Ao Deus que entrou em relação, numa relação pactual conosco, grite por ajuda e por socorro. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Nos meus primeiros meses de decisão por Cristo, eu fui trabalhar numa empresa em que havia um determinado tipo de corrupção. E naquele primeiro momento, eu já sofri, no primeiro dia de trabalho, eu já sofri a pressão. Quando então um companheiro falou, olha, quem trabalha comigo todo dia tem que colocar na minha mão X. Eu falei, companheiro, não vai rolar não. Esse negócio de companheiro não soou bem, né? Socico, né? Falei, não vai dar certo. Meu amigo, Deus me tirou de um lugar que não convém contar para você de onde eu vim, o que eu fazia. Eu não vou praticar essas coisas. No outro dia, graças a Deus, eu fui levado para trabalhar com outra pessoa, mas a pressão não parou do mesmo jeito. A coisa estava, a engrenagem estava toda comprometida. Só que depois de um tempo, meus irmãos, eu tinha essa pressão externa, mas depois eu comecei a enfrentar uma pressão interna. Porque o meu coração, teimoso, pecador, começou a pensar na possibilidade também de tirar vantagem daquilo, depois de um tempo. E eu fui me enfraquecendo e fui sendo enredado, e essa voz da mentira tentando capturar que não tem problema, porque afinal todo mundo está envolvido, todo mundo participa, só você que vai ser exceção. E essa voz do diabo e essa voz da mentira começou a querer capturar a minha consciência. E um dia, pela manhã, numa madrugada, antes de ir para o trabalho, eu levantei-me e abri o texto da palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18, quando então diz que Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E eu botei meus joelhos nos chãos, e abaixei minha fronte, e botei minha boca no pó, e falei: socorro, Senhor. Não permita que eu negocie os valores do teu reino. Guarda-me firme os meus passos. E eu que desci como um vaso frágil de pó e de barro, levantei-me como um guerreiro, porque senti que Deus me visitou naquela manhã e fortaleceu os meus músculos espirituais. É preciso, meus irmãos, gritar por socorro diante de tais situações. Mas eu preciso destacar uma segunda verdade aqui, que é a descrição desse cenário e das práticas que predominavam naquele contexto. Versículo 2 e versículo de número 8 diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Versículo 8 diz assim: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Note, portanto, que o pecado que predominava, que permeava a sociedade, era este que já mencionei lá atrás, que envolvia a comunicação, a fala. Quando nas suas relações interpessoais, estes homens usavam seus lábios e a sua língua para proferir falsidade uns contra os outros, é daqui para lá, de lá para cá, era uma pista de mão dupla. E nesse contexto, meus irmãos, em que a mentira era aclamada, em que o cinismo predominava e prevalecia nesse contexto, em que homens bajulavam uns aos outros com o coração fingido, a ideia no hebraico aqui é coração duplo, a ideia de dois corações, de uma pessoa que pensa uma coisa, mas fala outra. Em que se engana e é enganado. O salmista vai dizer no versículo de número 8 que eles andam por todos os lugares como que andam vagueando, transitando daqui para ali, dali para acolá, em todos os segmentos, em todas as matizes da sociedade, lá estavam eles, os perversos, que tinham como vício, como prática, a mentira, opondo-se à verdade e enredando a mente das pessoas. E quem é que mais sofre com esse tipo de coisa, irmãos? São os pobres, são os fracos. O texto dá conta. Muito embora, eu penso que a ideia aqui de pobres e fracos não deve ser olhada apenas do ponto de vista social, econômico, socioeconômico. Mas além desse tipo de pecado, dessa prática ser algo que prejudica aos seres humanos, aos nossos semelhantes, dentro desse contexto vertical. Mas também, esse tipo de coisa, esse tipo de pecado, conquanto ele traga prejuízo nessa esfera social, ele é uma clara oposição à santidade de Deus, daquele que doou o dom da comunicação. E essas pessoas, na sua arrogância, embora o texto será utilizado para o nosso terceiro ponto, eles chegam a dizer, como que o salmista parafraseando o que eles diziam, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os nossos lábios, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? É uma clara demonstração também de agressão e de rejeição do senhorio de Deus. Elas pensam que o que elas falam, que o que elas pronunciam, não serão levados em contas diante do juiz de Deus. Os lábios são nossos. E daí? Quem é Senhor sobre nós, sobre a nossa conduta, sobre o que pensamos e falamos? Nós somos senhores do nosso próprio destino e da nossa própria vida. Engano? O Senhor Jesus diz que de toda palavra frívola o Senhor vai pedir conta. Vai pedir conta. Cuidado com os teus lábios, meus irmãos. Um alerta para nós que somos crentes em Jesus. Cuidado com a utilização da sua língua. Mas o salmista faz essa descrição destes homens perversos que andam por todos os segmentos da sociedade, e no meio desses muitos homens da humanidade ou da sociedade, diz aí o texto: quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Há um filme chamado Primeiro Encontro de Dois Mundos, que me parece que era um joguinho, né, de videogame, e virou filme, né? E tem um personagem maligno, uma espécie de feiticeiro, que ele vai corrompendo as pessoas para ele exercer poder, e para isso ele toma a vida dos outros, e ele acumula energia com isso, força. E abre-se um portal em que dá condição para esse ser maligno das trevas, juntamente com o seu exército, adentrar ao mundo dos homens, com seus soldados, e a ideia é devastar a humanidade e o mundo dos homens, destruir. E ele vai capturando os seres humanos, e no meio do filme é citado o seguinte, que a vileza corrompe. No mundo dos homens tinha um homem que era chamado de, que tinha a função de ser o guardião, mas ele, seduzido pelo poder, ele diz assim: a vileza me corrompeu. O que é isso, irmãos? E aqui, esta palavra, a palavra vileza, ela traz duas ideias. Ela traz essa ideia desse elemento que é vil, que se opõe a tudo que é precioso. Você lembra do texto de Jeremias? Que as pessoas passam a valorizar o vil em detrimento do precioso. O vil é tudo aquilo que é mau. É tudo aquilo que leva as pessoas à corrupção. É tudo aquilo que leva as pessoas às práticas que fazem com que elas se distanciem de Deus. Mas vileza também são as futilidades, as coisas que são ditas e que são fúteis, que não servem para nada. Você já viu a quantidade de programas na televisão que é um volume enorme de coisas levianas? Luciana Ximenes. Já assistiu um pedacinho do programa? É uma porcaria. É um vazio. Uma mulher que quer passar a ideia de intelectualidade, coisíssima nenhuma, e as pessoas ficam achando que aquilo é o símbolo da intelectualidade brasileira. Bobagem! Só futilidade. Você pensa que o pastor só vê teologia? De vez em quando a gente está mudando os canais lá, estão passando lá. Entrevista com isso e com aquilo outro. Só futilidade, vileza. E sabe o que acontece, meus irmãos? O que diz o texto? Não é parecido? Parece que é um cenário nosso. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, é aplaudida, é aclamada entre os homens da sociedade brasileira. Essas coisas que são valorizadas hoje, gente. Essas coisas que seduzem os nossos filhos. Essas coisas que capturam a nossa mente está permeando a mentira o tempo todo. É uma descrição atualíssima da nossa sociedade contemporânea. Mas eu preciso correr. E o salmista destaca aqui um desejo, que é aquilo que nós chamamos na teologia, no livro dos Salmos, de oração imprecatória. Versículo 3, quando ele fala assim: corta, Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor de nós? Então o salmista faz uma oração imprecatória. Este homem que vela pela a verdade de Deus, esse homem que vela pela justiça de Deus, pela santidade de Deus, ele faz uma oração: Deus, decepa a língua dessas pessoas. Como que naqueles países que existem, né, que às vezes a pena é essa, né? Corta esse pedaço de carne que faz tanto mal, né? Por outras razões, né? Aqui é por conta das coisas de Deus. Talvez é uma linguagem que você olha assim, mas isso é duro demais, pastor. Mas você acha que com o retorno do Senhor Jesus Cristo, o que acontecerá com os ímpios que pensavam que esse ajuste de contas, esse acerto de contas não aconteceria? Ele vai fazer muito pior do que cortar a língua. Ele vai decepar os homens. Com o sopro da sua boca, ele vai matar a todos eles. E é interessante, porque se por um lado é a má utilização da língua na esfera da comunicação e de pessoas que se tornam soberbas por conta do discurso e daquilo que elas vão fazendo e arredando, porque elas fazem discípulos, por outro lado, é a utilização também da boca que Deus vai usar para sentenciar e condenar os ímpios. Porque não pensem vocês que quando está falando que a palavra que vai sair da boca do Senhor não é uma coisa literal. É nessa ideia da palavra de sentença para os ímpios. Se fala de modo equivocado e de modo pernicioso, Deus, na sua fala pura e santa, vai punir aos pecadores. Corta, Senhor. Acabe com eles. É muito comum você encontrar nos Salmos essa linguagem que o salmista, às vezes, utiliza. Por exemplo, no Salmo 3, tem um momento que ele fala assim: dá um soco no queixo deles e um gancho de direita. Joga o sujeito na lona. Mas é dentro desse contexto, meus irmãos, de grito, de descrição, de oração, em que Deus se levanta, em que Deus escuta o grito do salmista, e portanto nós vemos aí no versículo de número 5, porque diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Este advérbio, ele traz a ideia o seguinte, que era uma situação que já vinha acontecendo já por algum tempo. Mas é interessante você notar que este se levantar agora, dentro do contexto da ação de Deus no exato momento, é interessante que é em resposta à oração. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele é livre para fazer o que quiser, mas muitas coisas Deus resolveu fazer em resposta à oração do seu povo. A Bíblia dá conta dessa unidade o tempo todo. Nós não podemos ver o cenário brasileiro em que impera a impiedade, a corrupção e todas as mazelas que aqui já pontuei e ficarmos calados. É preciso orar, é preciso pedir: Deus, visite o nosso povo, visite a nossa nação, endireita a nossa história. E pode ser que Deus resolva dizer, por causa dos fracos, por conta daqueles que são tripudiados, por conta daqueles que são injustiçados, por conta do meu povo que clama e chama pelo meu nome, eu me levantarei agora. Deus age, Deus não é uma pessoa inativa, Deus é ativo na história, e Ele tantas vezes visita e fala e demonstra o que vai fazer na história em favor do seu povo. Me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Como é que começa o salmo? Senhor, socorro, Senhor, faltam homens piedosos, faltam homens fiéis, meus irmãos, quando o nosso coração almeja as coisas de Deus, Deus responde. Quem deseja ver os fiéis se despontando, os fiéis assumindo a postura que tem que assumir, com que a verdade de Deus seja levada a sério, Deus fala, eu estou nesse negócio, conte comigo, vocês não estão sozinhos, eu me levantarei. E quem é que vai ser colocado a salvo nessa geração pervertida? Aqueles que almejam essas coisas. O problema, meus irmãos, é que tantas vezes nós almejamos as nossas próprias coisas. Nós até temos uma vida religiosa palpável, visível, mas na verdade nós somos interessados nas nossas próprias coisas, nos nossos próprios bens, naquilo que é meu, naquilo que é nosso. Mas aqui, este homem está orando e pedindo socorro porque ele leva em conta as coisas de Deus. Antes das minhas, as coisas do Senhor. E Deus fala, já que é assim, já que as aspirações da alma de vocês são essas verdades, portanto, não se perderá no meio dessa geração, não. Eu porei a salvo. Eu manterei íntegro. Não se corromperá, não será capturado por esses discursos mentirosos. E aí, vem o texto quando o salmista, então, faz o contraste, por isso o meu tema, mentira versus verdade, quando ele fala assim, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, ela é totalmente distinta das palavras dos homens. Enquanto eles estão proferindo falsidade, cinismo, mentira, bajuladores que são, soberbos que são, Deus está falando a minha palavra, o salmista fala, a palavra de Deus é pura. Confie na palavra de Deus. Enquanto as palavras dos homens querem sufocar, a palavra de Deus sai como a luz e dissipa as trevas. E traz brilho de novo, esclarecimento para as mentes dos homens, que até então estavam sendo enredados, enganados pelo diabo. Ela é pura, ela é refinada, ela é muito mais valiosa do que o metal precioso, aqui no caso a prata, que passou por depuração, removendo as impurezas, ela está muito acima disso, pode confiar, se apegue à palavra de Deus. E aí o salmista destaca aqui, se eu não me perdi, a quinta lição, que é a confiança. Já que Deus se levanta, já que Deus age, já que Deus fala, já que Deus agora refreia o ímpeto da malignidade da fala do homem, o salmista então no versículo 7, sim, Senhor, Tu nos guardarás. Deus está falando, eu vou me levantar e vou pôr a salvo quem deseja isso. Aí o salmista descansa o coração, ele que começa com um grito, agora está envolvido por uma confiança, agora tem segurança, agora pode dizer, sim, Senhor, eu creio nisso, Tu nos guardarás, porque a Tua palavra é refinada, é pura. E o que o Senhor falou é verdade, absolutamente verdade. E desta geração maligna, dessa geração que aplaude a mentira, dessa geração que exalta a vileza, o Senhor vai nos guardar dela e nela. Nós não vamos nos sucumbir nem nos perder. Mas não é porque somos melhores do que os outros, não. É porque Deus falou, eu vou me levantar e vou guardar, vou botar vocês a salvo, os pés de vocês não vão ficar no lamaçal, os pés de vocês serão mantidos na rocha da salvação. Todos vocês que desejam isso, isso tem a ver com o meu caráter, tem a ver com a minha verdade, vocês estão assegurados. e que vocês serão mantidos a salvo. O salmista está com o coração agora, ele que começa gritando, que começa com gemido, seu coração está envolto por essa verdade. Deus preserva no presente e nos dá a garantia certa do futuro, meus irmãos. Nos põe a salvo hoje e nos manterá a salvo até a volta do nosso amado, glorioso Salvador Jesus Cristo. É Ele. Disse o Senhor Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Porque ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. É preciso orar, é preciso gritar, mas é preciso, em consonância à resposta de Deus, descansar o coração e aquietar-se na presença do Senhor, nosso Deus. Faltam poucos dias, meus irmãos. E se não me engano, na próxima semana, você vai ver, com raríssimas exceções, obviamente, não posso generalizar. Seria injusto assim fazer. Mas se não me engano, na próxima semana começará os discursos dos políticos, a utilização massiva do sofisma. Cujo discurso mentiroso, que vem para enredar, enganar os incautos, vai permear todos os veículos de comunicação. Sofisma é mentira com cara de verdade, é aquilo que a pessoa discursa e você fala, nossa, é isso mesmo. Mas, na verdade, isso é uma mentira. E como que nós vamos ver o volume disso nesses próximos dias? E como nós precisamos nos acautelar? E como que nós, piedosos, crentes, baluartes da verdade de Deus, precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir a verdade de Deus, para diagnosticar a mentira? A minha oração é que você não veja as coisas que vão acontecendo e você se acostume com elas. É assim mesmo, não. Se isso é uma contraposição ou contrapõe a verdade de Deus, grite por socorro. Se a justiça está imperando, peça socorro a Deus. Se a corrupção está dominando, pede socorro a Deus para que os piedosos e os fiéis assumam os lugares que precisam ser assumidos e ser ocupados. E Deus haverá de nos guardar e nos proteger, em o nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé, para orarmos.